Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Bem-vindos, amigos, ao nosso Boteco Tech, episódio número 2. Eu sou Emanuel Campos. E eu sou Vinícius Caravante. E nós estamos falando mais uma vez diretamente de uma hora extra do escritório. Pois é, né? Agora o chefe saiu, a gente pode fazer uma coisinha mais tranquila. É, na verdade ele tá ali do lado. Oh-oh. Bom, gente, de qualquer forma, acho que essa introdução ficou um pouco mais animada do que a outra. Ficou, né? Bem melhor, né? É, né? Continua com a voz de galante. You sexy thing, you. É, galante. É aquela coisa, né? Gente, a gente queria primeiramente agradecer todo mundo que escreveu. Exatamente, o nosso, exatamente. O Facebook virou praticamente um pequeno fórum na hora que a gente divulgou o nosso podcast número 1. É tudo amigo que não tem o que fazer, né? Mas a gente agradece de qualquer forma. Evidentemente. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Fábio Tomarosi, André Meschelli, Adalberto Vidal, Abade. O Fábio Abade, o Flavianos, Fábio D'Amato. Gente, obrigado a todos, até o André Meschelli, que chamou dois caras chatos, conseguiram criar um programa que prende os outros. Obrigado, nós não temos um programa de encarceramento, mas ele achou que prendeu a atenção dele. Ah, que ótimo. E hoje nós vamos falar do quê? Ah, bom, de vários assuntos, né? A gente tem pra falar da Lego, né? Exatamente, nossa musiquinha de abertura de hoje foi a Lego, não é por casualidade. É isso, nós temos a Lego, a gente tem pra falar também da nova tecnologia da MakerBot. Exato, a MakerBot limonada. Exatamente, né? Bom, a gente tem bastante novidade aí pra gente contar, né? Enfim, a gente vai começar pelo quê, Manuel? Vamos começar falando da Lego. Everything is awesome. Por que que a gente tá falando tanto da Lego? Everything is awesome. A Lego é uma empresa que teve um declínio muito grande e ela explodiu nos últimos anos em crescimento por causa das patentes de games, por causa das patentes que ela até permitiu ela produzir um filme, uma animação que seguramente vai concorrer ao Oscar no ano que vem. E ela vê na impressora 3D ou uma ameaça ou uma possibilidade, porque qualquer pessoa hoje pode imprimir um bloquinho Lego em ABS, que é exatamente o mesmo material que as impressoras 3D trabalham, em FOS e FDM. Isso daí pra ela, como que ela reagiu? O que que ela decidiu fazer? Ela decidiu fazer disso uma oportunidade. Milhões! Claro, né? Senão fica complicado, né? Competir, né? E aquele sonho, né? De ter Lego, né? Lego. Eu queria ter Lego, só ganhava Mega Block. Ah, pois é. Ou então Playmobil, né? O Playmobil. Bichinho cabeçudo pra caramba, que né? Não encaixa em lugar nenhum, nunca. Traumas da infância! E aí eu só ganhei no máximo aquele Lego que é uma caixa cheia de peça tudo quadrada, né? E por falta de criatividade a gente só acaba desenhando casinha, né? Só fazendo casinha. Só faz cubo e retângulo. É cubo e retângulo, né? E agora os Techniques já são, né, mais envolvidos. Ah, os Techniques têm programação, nossa, tudo. Eu fui no Parque Tecnológico recentemente, estava tendo uma atividade para criançada se envolver em programação. A Lego estava lá com os Techniques, foi formidável. Isso, bem, o pessoal que é fã mesmo aí, que coleciona, né, tem até os de controle remoto, né, enfim, puta, legal pra caramba, né. Bom, e com esse pensamento, justamente, a Lego decidiu casar uma família de produtos hoje com um jogo, com um filme, com tudo que ela está produzindo. Exatamente. No episódio passado a gente falou da terceira onda do comércio, que você vai começar a baixar produtos para imprimir na sua própria casa. E a Lego é pioneira nesse assunto porque ela está desenvolvendo um jogo estilo Minecraft, um jogo onde os jogadores vão escavando o mundo para encontrar minerais e materiais para construir suas cidades. E ela está fazendo um jogo baseado nisso, você vai escavando blocos e você vai poder comprá-los para imprimi-los na sua casa. Exatamente, então você vai criar um mundo Minecraft real. É. Isso. Você pode imprimir todos aqueles blocos, os bricks, né? Os bonequinhos, tudo impressora 3D você faz em casa, né? Então a Lego ela tá usando essa tecnologia a favor dela, né? Você foi ver o filme da Lego? Ainda não, pois é, mas eu confesso que a parte do Batman atirando os bumeranguezinhos lá, os batirangues, sei lá como é que chama aquilo lá. Relaxa, pessoal, eu tô aqui. Batman, incrível! O que você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu botão. Oh, meu Deus! Pau, pau. De primeira. De primeira, depois de 30 tentativas. Então, o pessoal classificou que é um TED para crianças. Você sabe o urso, aquele... Sim, claro, o Ted. Não. Então, Ted é não tem nada a ver com as palestras do YouTube, nem com as palestras do mundo inteiro de desenvolvedores, os TEDx. Ted é um urso, mascote do guarda florestal norte-americano, muito mal-humorado, feito pelo Todd McFarlane. E disseram que o Lego virou um Todd McFarlane para crianças, sem os palavrões, sem a parte sexual, embora ela esteja implícita também, é, viu? É uma coisa mais light, né? É. Se você não tem criança, sequestra uma e leva para ver o filme como pretexto. É estilo Bob Esponja, né? Se você vê a criança, ela pode assistir, mas só adulto que percebe o fundinho da maldade ali nas coisas. A malícia tá presente em a tudo. A malícia tá no fundinho ali, né? Mas enfim, né? Tem, bom, né? E a Lego tá fazendo escola de com as patentes que ela tem. No filme dela aparece Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Batman, todos os super-heróis da DC. Caros amigos construtores, incluindo, mas não só, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, a Sereia, a Ninja Verde, o Astronauta de 1980 e tal, olá! Miguel Ângelo e os NBA All-Stars de 2002. Já me pediram pra trazer lá o joguinho Lego Marvel, né? Então, é, Piratas do Caribe. Verdade, você tá indo pra Nova York depois de amanhã, né? Nós estamos gravando isso dia 5 de maio de 2014. Não, senhor Emanuel. Não estamos em maio. Estamos em março de 2014. Isso, inclusive pretendo fazer umas boas fotos, bons vídeos lá de uma parte da Stratasys, né, que fica em Boston, né? Por favor, você quer deixar algum recado pro Vinícius do futuro quando você estiver ouvindo isso editado? Não. Você não gosta muito dele, né? Gente, o segundo assunto que a gente queria tratar, a gente falou da MakerBot Limonada. MakerBot é uma empresa que foi adquirida, nós falamos que foi adquirida recentemente pela Stratasys. Que eles eram universitários, né, e foram adquiridas ali, porque eles têm realmente uma tecnologia muito legal e que é muito parecida com a pioneira da FDM, né, que é a Stratasys. Então agora, quando ela está patenteada, está comprada, adquirida pela Stratasys, então eles começam a desenvolver as coisas em paralelo. Né? Eles então, dão por acesso exemplo, às boas patentes. Exatamente. Então, uma das patentes, por exemplo, agora as máquinas são lacradas, né? Elas são fechadas. Então, antigamente as MakerBots, antigamente não, ainda as MakerBots, elas são abertas. Ou seja, você, se quiser, enfia a mão lá dentro da máquina, corre, de repente, um risco de atrapalhar na impressão. Exato, tudo mais. E o próprio ar, né? O ar, se você tiver com a máquina aberta, o que é uma máquina impressora aberta? Vamos colocar o seguinte. Você vai colocar aquela. Imagina você imprimindo uma peça no meio da praia e aquele isso. Vento batendo ali. Exatamente, porque então, as impressoras elas vêm no ambiente fechado, né? Que coisa, né? Imprimir na praia, que ideia, enfim. Bom, os leitores nos comentaram o seguinte: a Camila, uma das nossas leitoras, ela é de Jericoacoara? De onde que é a Camila? São Caetano? São Caetano. Eu sempre confundo de onde as pessoas vêm. São muitos os que escrevem. Ela comentou que ela não entendeu nada do Catia, Catio com o sobrinho. E vai continuar sem entender, né? A gente não vai falar de Catia hoje. Não vamos falar de Catia hoje. Só uma coisinha básica, né? Que a gente falou que Catia é um modelador 3D. Nada mais é do que desenhar em 3D. Então você não faz um desenho no papel, só que aquilo lá está gravado no papel, ele não sai do papel. Uhum. Imagina que você pegue aquele desenho, né, e levante ele do papel para sair uma coisa em 3D mesmo, uma estatuazinha, por exemplo, alguma coisa. Então com Catia você faz isso, você desenha ele em 3D. Exato. E a segunda coisa que a gente queria falar é sobre como funciona a impressora 3D para quem não conhece nada da tecnologia. Nós pulamos com os dois pés no barco agora. O que é uma impressora 3D? Nada mais é do que uma impressora comum, de papel. Imagina a sua HP, a sua Epson. Não quero fazer propaganda de ninguém que não está me pagando. Mas imagina a sua Epson que imprime num papel. Então vai ter um cabeçote com a tinta, percorrendo cada uma das linhas da folha. Só que imagina que ao invés de tinta, ela deposita plástico como espessura. E quando ela termina de imprimir, ao invés dela cuspir o papel, ela retrai esse papel, desce ele um pouquinho e imprime uma nova camada sobre aquela que ela já imprimiu de plástico. Eu brinco que a primeira impressora 3D do mundo foi o McDonald's. No McDonald's, os sabores vão além. É a única tecnologia que você vai lá. O que precisa de uma impressora 3D? Movimentos em X e Y, em Z e um material para ser empilhado. Exatamente o sorvete do McDonald's. A menina ela vai girando a casquinha embaixo da deposição do sorvete E você vê o filamento do sorvete desenhando um conjunto, o cone do sorvete, justamente. O Manu, ele tenta simplificar as coisas, mas muita coisa você tem que procurar no dicionário para tentar explicar. Ele é um Wikipedia ambulante. Basicamente é, a mulherzinha do McDonald's, ela primeiro pega a casquinha, faz um giro, depois ela desce um pouquinho, faz outro giro, e isso vai depositando o sorvete por camadas. É mais ou menos aquela bostinha lá que parece, né, um sorvete, ou o contrário, não sei. Exato. Justamente o que, que é. É basicamente aquilo, né? Um exemplo simples que a gente está tentando colocar aqui, mas a ideia é essa, né? Você desce um pouquinho, coloca uma camada por cima, desce um pouquinho, outra camada por cima, desce um pouquinho, e isso vai formando, né, uma peça 3D. Então, que é o sorvete. Que é o sorvete. Se a gente pegar essa metáfora e transportar agora para aquele seu exemplo da impressora na praia, imagina que a gente está tentando fazer esse mesmo sorvete no espaço aberto e o vento derruba o sorvete cada vez que a gente faz isso. Bom, o Scott Crump, ele criou a patente de imprimir, de fazer os nossos sorvetinhos dentro de uma caixa acrílica para que o vento não derrube o sorvete. Uma impressora Exatamente. Fechada significa que ela é impressa dentro de um gabinete, um armário, que lá dentro tem toda a movimentação e tudo, mas ela não tem acesso ao vento, que pode, numa peça plástica, causar empenamento, descolar ela da bandeja, fazer ela grudar no cabeçote. Então nada mais é do que uma impressora que é literalmente, não do ponto de vista de open source, mas aberta fisicamente. Isso é uma característica das impressoras profissionais, né? Como é o exemplo que a gente tem aqui. Então todas elas são fechadas para não ter nenhuma influência externa de umidade, de vento, enfim, vibração, esse tipo de coisa. Então as impressoras comuns para o pessoal comprar, as mais baratinhas, elas são todas abertas ainda. Agora a MakerBot está buscando essa característica das impressoras mais profissionais. Ela está fechada. Bom, mesmo. E desde a compra ela herdou um montão de presentes da Stratasys, como por exemplo poder usar o envelope fechado. Uhum. Isso permitiu eles a lançarem o modelo 2X, o X, o Z18 e a Mini, que além de ter uma caixa acrílica ao redor do modelo de deposição, que favorece a impressão, ela ganhou também uma webcam para você fazer um check online do processo de impressão, divulgar nas mídias sociais como você está imprimindo. Que ideia! Desde 82 que a gente tem impressoras 3D no mercado, e somente hoje uma impressora saiu com webcam. Antes você tinha que pôr seu celular lá dentro, tinha movimento, ele podia quebrar. Agora ela já vem com uma webcam embarcada. Isso, e mais uma outra característica, né, que a gente gostaria de falar também, que ela está puxando também das impressoras Stratasys. A Stratasys, por exemplo, o processo em FDM, que é aquele filamento de plástico, ele cria um material de suporte, como a gente falou anteriormente. Esse material de suporte é para conseguir fazer ângulos negativos na peça. Então, se tem uma peça muito inclinada, ele precisa criar um material um pouco mais frágil, que depois é solúvel em água. Então, ele arranca aquele material de suporte e sobra só a peça que você realmente precisa. Já pensando nisso, a MakerBot também pegou essa mesma característica, só que tem uma pequena diferença. Pois é, aí, né? As impressoras profissionais, elas usam uma blenda, uma liga de plástico formada por açúcares, um plástico orgânico que é solúvel em água. E as impressoras profissionais da Stratasys, elas trazem consigo um tanque para acelerar o processo de dissolver esse açúcar. Porque o açúcar ele satura na água, é uma liga de açúcares feitas para dissolver a 90 graus, né, para manter-se estável até 90 graus, então a água tem que ser aquecida. E esse tanque ele é feito por um aquecedor, um agitador ultrassônico que renova a água ao redor da peça sem danificá-la, porque ela não vai ficar se chocando contra as paredes do tanque. E um pequeno sabonete químico. E um sabonete que ajuda a tornar mais alcalina a substância da água, para facilitar a absorção do açúcar sem que ela sature a 30%. Isso, só para falar também, o suporte ele tem uma liga aí mais ou menos feita de milho, né? É. Já teve uns loucos que tentou comer. Não, não faça vale a pena. Isso. Não faça isso. Mas como é que você vai vender um tanque com ultrassom, com aquecimento, com tudo isso? Para pessoas normais, né? Ela vai ser mais cara que a impressora, que a MakerBot? Pois é, né? Como não que vale a MakerBot a resolveu isso? A MakerBot resolveu de um jeito muito fácil. Que solução que é alcalina que você consegue achar na sua casa? Eu não sei, conteúdo da pilha alcalina? A limonada, verdade. A limonada. Então, limonada você tem em casa. Então você cria a sua peça em 3D, ele tem um material de suporte, você joga dentro da limonada e o suporte se desfaz. Uau! Isso é formidável, mas é ao mesmo tempo, porque no tank das impressoras a gente leva até 4 horas, 6 horas em geometrias complexas para remover todo o suporte da peça. Quanto tempo leva na limonada? Não, ele leva um tempinho, né? Leva umas 24 horas para ser removido o material. E eu imagino obviamente. Que a peça vai ficar com um cheirinho de limão delicioso, né? É, quem não gosta de limão é um problema, né? É, a menos que você tenha tomado um porre de caipirinha, eu acho que todos gostam de limão. Qual é a nossa última novidade para a noite? Nossa última novidade é o Insight 3D. O Insight 3D, muito bem lembrado. O Insight 3D é um evento mundial. Ele acontece a cada mês em um país diferente do mundo. E o site dele é insightdprinting.com. E na verdade a gente já tem até a versão .com.br. Porque essa feira, das maiores companhias de impressoras 3D do mundo e os maiores desenvolvedores do mundo... está vindo para o Brasil. Ela vai acontecer entre 16 e 17 de abril no World Trade Center. E já tem inscrições abertas até 17 de março. São vagas limitadas, então corra para participar. Por que a gente está falando desse evento, Caravante? Muito bom, porque nós vamos ser patrocinados pelo evento. Olha que coisa linda. Pois é. Quem já conhece impressoras 3D e está acompanhando o nosso blog, sabe que existe uma bíblia. Da impressora 3D, ela fala de todas as tecnologias, como estão sendo usadas no mundo inteiro, custa $7,000 cada exemplar dessa bíblia, chama o manual do Terry Woolers, ou o manual da Woolers Associates, e esse rapazinho, que conhece pouco de impressora 3D, é um dos key speakers, a Woolers Associates, o Terry Woolers está vindo para o Brasil para fazer uma palestra sobre as impressoras 3D, além dele o Connor McCormack, o fundador da MacCore Technologies, e o fundador da 3D Systems, o Michel Marquesan, tá vindo. Aliás, não é o fundador, perdão, é o COO. Hi, my name is Valen, and this lesson is on common English abbreviations that you would find in the workplace. Não tenho nem ideia do que sigla, significa. Né? CEO, CIO. COO, Chief Office. Officer. CEO, Chief Operating Officer. Bom, ele também está vindo para o Brasil, eles são os três keynote speakers, os três principais palestrantes, mas além deles, com exceção de nós, todo mundo que já falou de impressora 3D no Brasil está lá. O pessoal da Metamáquina, o pessoal da Cleaver, o pessoal da Robitech, o pessoal do CTI, que trabalha com a área médica para impressoras 3D, inclusive desenvolveram o melhor software do mundo para transformar uma ressonância eletromagnética em arquivo STL. É uma coisa grande, né? Uma coisa grande que é muito famoso lá fora e está vindo pela primeira vez no Brasil aqui. E vamos trabalhar para a gente conseguir mostrar muita coisa legal, né? E você, que é nosso ouvinte, vai poder entrar com desconto no evento. Eu só queria salientar que não é um evento assim barato. Estão vindo pessoas do mundo todo, como nós já falamos. Mas quem quiser vir, quem quiser comprar um ingresso, olha, para quem quiser o passe livre para todos os dias, por enquanto é R$550, isso no dia da gravação, dia 5 de maio. Senhor Emanuel, 5 de março. Março. O passe estudante, R$225, esses valores vão subindo conforme o evento se aproxima. E quem quiser comprar junto por nós, vai poder ter um desconto nesse acesso. Só falar com a gente ou entrar no link do nosso blog, a gente vai deixar um banner lá do lado para vocês poderem acessar. www.impresso3d.blogspot.com. Exatamente. Eu reforço, quem quiser ir de novo no site, no inside3dprinting.com.br, lá tem os vídeos dos últimos eventos que foram Nova York, San José e Singapura. E são eventos formidáveis, gigantes. Aquela coisa de nerd da Comic Con do que você vê no The Big Bang Theory. Não, é muito legal. É como se fosse uma E3 para impressora 3D, né? E a gente vai estar lá fazendo a cobertura e você pode ir com um desconto, comprando o seu desconto no nosso blog. Exatamente. Tanto no impresso3d.blogspot.com, quanto no botecotech.podbean.com. E feiras assim são muito legais, porque vai lá, você vai ganhar uns brindes impressos, né? Vai ver muita máquina funcionando, muita novidade, muita tecnologia envolvida com o 3D Print, né? Muito legal. E, aliás, a gente queria aproveitar o gancho para falar dos nossos novos canais que surgiram na última semana, né? Nós já temos um canal no YouTube e lá também já está a primeira parte da minha viagem para Israel, onde também vai entrar a viagem do Caravante agora para Nova York, e a viagem que ele já fez. Bem-vindos, amigos, ao nosso Printing Tour, o nosso giro ao redor do mundo através das impressoras 3D, acompanhando as viagens minhas e do Caravante para as fábricas e treinamentos da Stratas e clientes onde passamos. Isso, vamos colocar a minha viagem para Stratas em Israel como segunda parte, né? E aí eu volto de Boston com a terceira parte, né? Então, se você quiser também acompanhar a gente no YouTube, agora é youtube.com/botecotec. E aí você também pode acompanhar a gente no Twitter, @emanuelcampos. @vcaravante. Ah, sempre tenho que lembrar do Vcaravante, porque todo mundo confunde com Cavalcante, que não é Cavalcante. Não tem nada a ver, apesar dos dois serem imitadores de vozes do Silvio. E no final não é TI, é TE, Caravante. Caravante, para cima e avante. Essas musiquinhas de fundo são justamente os clipes que eu espero que vocês entrem e participem depois lá no inside3dprinting.com.br. É, e pode ser que conte com a participação do Silvio, né? Olha só. Gente, obrigado pela atenção até aqui, já estamos chegando aos nossos 30 minutos. Vamos encerrar hoje com a música tema do filme da Lego, Tudo é Incrível, e eu espero que você vá assistir esse filme em breve. Droga. Obrigado e até semana que vem, gente. Um abraço, gente. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when you live. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win, and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when we're living our dreams. Blue skies, bouncy springs. We just named two awesome things. A Nobel Prize, a piece of string. You know what's awesome? Everything. Dogs and fleas. Allergies. A book of Greek antiquities. Brand new pants. A very old vest. Awesome items are the best. Trees, frogs, clogs. They're awesome. Everything you see, or think, or say, is awesome! Everything is awesome!